noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas pela Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você, na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa feito pra transformar seu sábado em um dia melhor. Mais dançante, mais relaxante, mas enfim, do jeito que você achar melhor, né? O programa feito pra somar. Ó, já deu pra sacar esse barulhinho aí, o que que tá rolando no fundo, né? Será que você matou? Só foi um barulhinho. Mas tá rolando esse tecladinho, de repente, vai que você mata, hein? Ainda não? Agora sim. Sunstorm, The Roots. É, isso é um clássico. É uma versão diferente, né? Mas muito legal, vale a pena conferir. Aumenta o volume aí e curte. We'll be right back.

till your body starts to break. Meio aloprada, né? Bacana, hein? Ainda Dido com My Love Is Gone, The Peach Mode Behind the Wheel. Bandeiras, This Is Your Life, Capela e o Cara No. Começamos o programa de hoje com The Rude Sandstorm. Essa só foi a primeira parte do programa, tá? A segunda tá maneiraça. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 6:38. Wilson Rádio Serviço. Ah, eu adoro. Sauna Turca, menage à Troá, economizar água. E eu assumo mesmo. Sauna Turca, menage à Troá, economizar água. Fez de mim uma pessoa melhor. Então eu conheço uma gata e já aviso logo. Ó, eu gosto de... Sauna Turca, menage à Troá, economizar água. Consciência tranquila, sabe? Viu como economizar água encaixa direitinho entre outras coisas que você já faz? Então o que tá faltando pra você começar? Pequenas atitudes, grandes mudanças. SWU, começa com você. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você. Em qualquer lugar. Oi, eu sou Nina Ferrari e ouço a Rio Sul Rádio aqui de Araraquara, São Paulo. Eu sou o Thomas, escuto a Rio Sul Rádio de Buenos Aires, Argentina. Aqui é a Anice e eu escuto a Rio Sul Rádio da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Em qualquer lugar, perto de você, Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Equinox. Benedicta vos omnipotens Deus. Et Filius, et Spiritus Sanctus. Thank you.

Do Flash House de hoje, hein? Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, ainda Foreigner, I Wanna Know What Love Is, Mood Swings, Redemption Song, Alphaville, Big in Japan, Era, N.I.A. Volare Mezzo, El Bosco, Nirvana e Equinox, Amen, Part 3. Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido o programa de hoje, inclusive essa finalização diferentinha, né? Bom, se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço em todos vocês, obrigado pela companhia e fui! O passado de presente pra você, Flash House. E eu sou...